3, decolos 20, controle 120, decimal 8, bom voo, bom dia. 08, obrigado, boa semana. Valente. Tá 3153, bom dia, contato radar, sabe mantém o nível 360, voa em Leda, pós Leda, voa em Bri. 360, direto Leda, Leda, Bri. 5-3, obrigado. Alfa, informação em curso, hotel, ajuste 1017, confirme estacionamento. Decola da 1017 ou da 1010, Mike Charlie Alfa. Gente, aguarde cópia, só confirme a radial ideal de saída, quantas milhas se afasta. Ah, farol da Barra, é, consulta a possibilidade de baixar para 500, prosseguir a Madre de Deus. Maquia com o Vitor Ciente, desce para 510 e tem frequência livre, chame-me quando para retorno. Alfa, copia. Alfa, Sierra November Bravo X-Ray, aprovado nível 240. Decola da pista 197, perfil de saída Momo, após direto, transponder 5004, controle 120.80. Gente, desconsidere frequência livre, escuta permanente, 510. O ajuste em Salvador 1097. Alfa, cotejamento correto, para acionamento, chame a 12 no 186, confirme PLB. Mike, Eco, Vitor, não recebo o modo Charlie, check transponder. November Alfa, confirme visual com campo. Afirmativo, senhor. Torre no 8, decimal 6. Transfere agora para a torre, 118, decimal 6, o Índia November Alfa. São 3153, centro Recife no 25, decimal 1, alterno no 33, decimal 25. 351-3325, Recife, bom dia. Bom dia. Salvador, Azul, Alfa, Quilima, forma o telo do Reboque, obrigado e um bom dia. Gente, Alfa e Anquilima. Uma mãe. morning, Ground American 980 Papa, requesting pushback clearance off the gate 1-1, please. Roger, American 980. Juliet, information, correction, India, information, altimeter 71017, 1 minute to copy. We have that information and we're ready for pushback, please. Roger, clear to Sargab and the pushback, comrade to text, stand by 280 clearance. Okay, and thanks for push and startup. Thank you, American 980 Papa. Local campo. Direto, para final da 1-7, está autorizado, em November Alpha, reporte curta final, altímetro 1-0-1-7. Sentido ajuste, reportará final curta da 1-7, Índia, November Alpha. Nation Sierra Bravo Romeo Foxtrot Flight Level 370 via Upper Risk 58. Take off from runway 10 after departure, left turn. Puka departure, Papa Uniform Charlie Alpha, and the Alpha Romeo Uniform Transition. Alpha Romeo Uniform, scope code 5573, departure control frequency 120.80. And it's been cleared up to flight level 370, Upper Whiskey 58, runway 10, left turn for the Puka departure. The Alpha Romeo Uniform Transition, flight 573120.8, American 980 Papa, thank you. American 980 Papa, ready back, correct, coming ready to taxi. Okay, thanks. Gente, azul 4208, ajustando 017, Recife, aprovado nível 370, via Peruísque 58. Decola da pista 10, perfil de saída Puka, transição Caju, com curva à esquerda. Transponder 5011, controle 120.80. Gente. Aqui no momento eu tô próximo a uma vez de Deus, mantendo 500 pés. Ciente. 208, planejamento correto, tá me pronto. Tino número alfa, tem nível pouso 1-7. Vento variável com 0-3 nós, altímetro no 0-7. Livre pouso na 1-7, ciente das condições. Grand American 980 Papa's ready for taxi, please. American 980 Papa, clear taxi via April 1, India until holding point 1-0. At the holding point, call 118-60, ultimate setting 1017. Okay, April, to India holding point and 186 American 980 Papa back. Charlie Odessa para o 050. Tem a 02, prossiga para o controle. Tá, bom dia mais uma vez, eu corro de onde? Tem a 02, 510, a ponte através para o Tantu. American 980 Papa, we're ready for departure. Papa, morning. Clear to line up and take off. We're on 1-0, the wind is variable with 3 knots. Optimum is setting 1018 now. Okay, 1018 on the altimeter, clear for takeoff runway 10 American 980 Papa, thank you. Eu sou o John 02. John 02, chame a torre 198-6. 18-6, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, bom dia. Xandera 6225, informação Índia. Xandera 6225, chegada BOF. Estou em dedicação dessa para 4.000 pés, ajuste 1-0-1-8. Ideal, desce para 4.000-1018. E na Baité? A Baité está taxiada e posteriormente a gente coordena aí para passear até o Grande. Ok, Guarani 02 está livre até a Baité. O vento calmo, ajuste agora no 018. Da autoridade prossegue direto, reporte já no solo controlado, pátio 5, Guardião 02. 1018, autorizado direto, pátio 5, reportará no solo controlado, Guardião 02. Grato. Bravo Kilo Isca, no meu pé, esse é poste Interlagos. Night 0 Papá, I'm born at 38, call 120.8, have a good flight, good day. 120 Papa, so on. Delta 980 Papa with you out of 2.2 for 370. Medical Line 980 Papa, radio contact the flight to 370, book a departure. Requesting flight level 250 American 980 Papa. Understand 370, we're actually requesting flight level 250 for final day, if you can work that out. Medical Line 980, extended by 250. Okay, thanks. Controlado, Guardião 02. Guardião 02 no solo, 39, reporte quando pronto para prosseguir o Gré. Na 6200, chegada a Mari, desça para o 070. Só um minutinho, Mike, é comigo? Poxa, na 6200, descendo ao 070. Do Papa Cego, Vitor Charlie Hotel. Vitor Charlie Hotel, prossiga. Cidade voa por 50 para voar evitar formação na esquerda. Vitor Charlie Hotel, autorizada por 050. Vista para 2.000 pés, aí o chão 0.8. E na próxima 50, 2.000 pés, 1.0.8, Vitor Charlie Hotel. Mike, é convicto na escuta do Xenã. Qual é a mensagem? Táxi 1186, Zulu 9M. Line 980, Papa, cleaner to flight level 250. Flight level 250, 980, Papa, thank you. Vou passar pra ela aqui. O PIS, reporte rotatório, visual com campo. 2, Xanar 6200. Xanar 2200, prossiga para controle. 5, livre também ingresso no 7, reporte já no pátio 4. Madre de Deus. Sente, mas sente o Xanar 6200, grato. Ele disse que vai apresentar uma nova notificação aí quando for sair de lá. Ok, grato, Xanar 6200. Boa nada. Copiou, Mike Acuvê? Mike Acuvê, prossiga. Esse é o pátio do Gré. Tá livre, o vento calmo, reporte no solo, guardião. 2-2, passo 205, descendo para 970, informação Índia. 1-9-2-2, chegada na Mari, desça para o 080. Chegada na Mari, 080, 1-9-2-2. Patrulha, para avisar ainda a mesma formação, solicita mais 15 graus à direita, o Victor Charlie Hotel. Cinco milhas. Gente, Victor Charlie Hotel, após o desvio, voo e duna, autorizado final, LS, após estabilizado. Sim, sim, após desvio, voo a duna, o Victor Charlie Hotel. Duna 6200, desça para o 050. 050, poderia voar a ETAP ou 6200? Duna 6200, mantenha a chegada. Mantendo. 1922, reduza para 2509, desça para o 060. 2502, papá, contact assistant frequency 126.85, enable 125.45. Okay, 2605, and say the second again, please. And what was the second frequency for American 980, papá? 980, papá, go ahead. What was the second frequency you gave us for backup, please? My car 980, Papa, 531.25.45. 2545, thank you. Bravo, Kiluís, que está visual com o campo. Gente, chame Torre, 1:08:30. Desce, Mike Charlie Alpha, reporte cabeceira, 1:07, pronto para decolagem. Autorizar direto final no 7, reporte na curta, ajuste no 0 no 8. Salvador, bom dia, ao 3663 da TAM, transfere informação Índia, passando 1.85 para 1.60. TAM 3663, chegada PONF, deta para o 070. POF 70, 3663. Missouri, Bora 922, solicita até pra gente o WhatsApp. Bora 922, prossiga. Solicita até pra gente pro WhatsApp, assim que evitar informações. Bora 922, tem quantos pontos de curva à esquerda na Pro 035? Negativo, 035 curva da esquerda. A gente curva a esquerda Pro 035, limitado pelo localizador, será o número 4 para aproximação. Testando o curso do localizador, o Vitor Charlie Hotel. Vitor Charlie Hotel, contate a aproximação final, chame torre 18, decimal 6. 86, muito obrigado, senhora. Bom final de semana. O senhor também. Bom dia, do Papa Tango, Vitor Charlie Hotel. Catangui, Tocatiali Hotel, reporte Simbra, com trem checado, ajuste no 018. Caralho, Vitor Tiali Hotel. Posso, filho. Salvador Chanel 6200 vai precisar de um desvio à esquerda na Proa 025. Sente a Chanel 6200, curva à esquerda Proa 025, por quantas milhas manterá essa proa? Aproximadamente 15 milhas. Controle 120, decimal 8, tem um bom voo, bom dia. 208, obrigado, bom dia, vai bater a proa até 2000, Mike Chanel. Ativo, grato, Mike Chanel. Simbra Baixado travado, Vitor Charlie Hotel. É Mike Charlie Alfa, tá batendo a proa até 2000, a saída Momo. Gente, Mike Charlie Alfa, após 2000, curva esquerda na proa de Momo. Após 2000 esquerda, proa de Momo, Mike Charlie Alfa. Charlie Hotel. Mais um 360, Bravo que Luiz, fica aguardando autorização de pouso. Mais um 360, reporte final do 17. É 200, reduza para 1809. Reduzindo para 1809, 6200. 1928, reduza para 1809. Reduzindo para 922. Na 225 autorizado final, ele é esse após estabilizado. Estabilizado, aliás, reportado estabilizado, 62. 3163, esse é o 060.